existe ódio e encanto nesse teu rosto marcado. Sem disfarces, sem nenhum romance, sem o milagre esperado. Nos dias de sol, os que vivem sós sorriem desesperados entre vertigens de cor. Os corações tristes sonham em cofres fortes lacrados. Como teu pra mim, como meu pra quem tentou ficar do meu lado. Nas noites de lua, sob os luminosos, caminham solitários entre imagens neon, velhos segredos guardados. E quando o sol passa por aqui, vem pela rua, vem sobre mim. Fujo por onde eu vim te encontrar, sempre o mesmo lugar. Dias de sol, noites de lua. Dias de suor, noites de chuva. Noites de sol, dias de lua.